Apresento-lhe o Kokedama. Kokedama em japonês significa bola de musgo. É uma técnica de jardinagem onde a planta é cultivada em uma esfera de musgo, substituindo o vaso tradicional. É uma forma de arte botânica que combina beleza estética com um toque de natureza em ambientes internos ou externos.